sorriso avulso e mais farto, livre de encargo pedido. Sou teu amigo de quarto, o que reparte contigo o humano desejo demasiado de ter prêmio e não ter castigo. Toda vontade está emaranhando comigo um salto livre no ar, apenas céu por abrigo. E tanto quanto te irrito, quebro calado segredos. Tanto quanto o prazer mais bonito, trago à tona o mar dos teus medos. Quarto, posso te abraço, fustigo, penetro no inexato, juntos corremos perigo. O teu sorriso neon, teu batom na minha lapela, que é vista assim do salão. A vida é no breu, uma vela. E tanto quanto me dou, o quanto também eu me nego às imposturas do amor. Sem trapo eu não trepo prego. Eu